É o crime que do guerreiro muda a identidade. É o crime que te leva à margem da sociedade. É no crime o sonho de sucesso breve passa. Bala quente de fuzil em curso, cérebro transpassa. Foi no crime que gritos inocentes se calaram. No crime que árvores frutíferas secaram. Pro crime Jesus virou as costas, ficou mudo. O menino marrudo, sonhador virou adubo. Eu luto por esforço absoluto nos estudos. O céu te observa, faz sua parte, seja justo. Pro crime, não preste seus serviços, não dê chance. Ainda que seus problemas sejam avalanche. Pra tudo, tem válvula de escape, seja honesto. O luto de quem torceu por ti vem dos seus restos. Não hesite em pensar que vai ser diferente. Existe pra persistência justa, fim contente. No crime, compare o fim de todos que se foi. No crime, só se vê de pé quem se opôs. Pro crime, tem juiz oculto e terreno. Existe o que bate o martelo e o supremo. É Deus. Se anime pra quem correu com bem ter a justiça. Rabisque as ideias cruéis de sua lista. Faxine o alto interior, faça a limpeza. Confirme, a recompensa vem pra dar certeza. No crime, tem conselho de cego revoltado. Assine seu contrato com bem não derrotado. O crime não é conto feliz que te comove. O sentido não é mesmo que daquele som do Gog. Não. Admiro muito a positividade e metáfora. Prossigo, sem discordar de nada e sem sátira. Aviso, em outra direção de raciocínio. Do crime, que lesa o inocente ao homicídio. Latrocínio, e a guerra por império mata filho. Persisto, a tempo mude a visão, terá auxílio. De Cristo, que dá respaldo além do que tem quisto. Livre-arbítrio, pro passaporte do céu, carimbe o visto. Amigo, pro calor escaldante tem alívio. Asilo, pra quem anterior saiu de exílio. Martírio, nesse mundo tem o mesmo passo. E luto, por uma nação com verdes pastos. Somando, de todo um conjunto sou avulso. Rimando, a liberdade da algema no pulso. Ajudando, a conscientização do escolhido. Baseando, naquilo que vivi e no que lido. E o crime, foi o que nos levou grandes amigos. Os que não sepultados no presídio são cativos. O crime, somente para a mídia traz artigo. No crime, a morte do inocente vira arquivo. Do crime, eu prego paz eterna e me esquivo. Razão para lutar enquanto existe justo vivo. Vivo.